Olá, estimado ouvinte, bem-vindo a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Inicia-se agora mais um Nota 7, e dedicado, tal como prometido na passada semana, ao tema. Em português, pode-se dizer tremim. Mas, na verdade, a origem deste instrumento é russa, é de Lev Sergeyevich Terman. Ele que nasceu na Rússia em 1919 produzia o primeiro instrumento totalmente eletrónico sem precisar sequer do recurso ao toque. Como se toca este instrumento? É simples, com o movimento das mãos. Existem duas antenas externas neste instrumento musical, uma que controla o volume e outra que controla a altura, ou seja, o som mais agudo ou menos agudo. Tocar Terman é uma arte pela precisão que é necessária ter, pois ao contrário de uma nota que está afinada, ao contrário de uma tecla que está afinada, também nós precisamos de afinar as nossas mãos para, em cada Terman, sabermos tocar as notas afinadas. Há depois uma constância interessante entre volume e altura, ou enfim, volume e nota. Enfim, escutamos nesta primeira instância uma música de Lydia Kavin e que tem uma informação muito curiosa para lhe dar sobre esta música. É que, aliás, não sei se reparou, a música do nosso Teatro de Mistério abre precisamente assim. Com as mesmas notas, não com o mesmo instrumento, mas com as mesmas notas. Vamos agora ouvir um trabalho feito por Jorge Antunes, o brasileiro Jorge Antunes, que usou e abusou do Termin para fazer, ou do Termin, para fazer verdadeira arte musical. São cerca de 11 minutos e meio de música que vamos escutar a partir de agora. Thank you. É impressionante aquilo que um Terman pode fazer. Ele foi apresentado pela primeira vez em 1920 e, desde então, um dos Termans mais modernos, ou algumas das variantes do Terman, já incluem teclados e espelhos. É que o movimento das mãos pode fazer muita coisa. E espelho, no qual a gente também não toca, torna, de facto, a coisa mais prática. Mas, na altura em que Samuel J. Hoffman gravou os dois próximos temas que vamos escutar, não tinha espelho. Era o Termi e mais nada. São dois temas já bastante antigos e alerto para o facto de terem um ruído de discos, o primeiro de... aliás, ambos de discos de 78 rotações. Alerto então para esse facto e deixo-vos também esta informação de que Samuel J. Hoffman foi, aliás, é atualmente o detentor, digamos, da gravação mais antiga até hoje descoberta com um instrumento destes, ou seja, com um Terman. Lev Sergeyevich Terman teve mais invenções, não se conhece muito sobre ele, foi sem dúvida um nome que talvez, porque depois se tornou numa União Soviética e se tornou muito distante daquilo que era a Europa, talvez por isso muito pouco se saiba sobre este inventor russo que inventou então o Terman. Mas uma coisa é certa, o instrumento que ele inventou perdurou até aos dias de hoje. E daqui a pouco vou trazer-lhe algo verdadeiramente de arrepiar. Mas o que agora vai ouvir é música. E é-nos trazida por Samuel J. Hoffman. Gal Nider e Rocket Ship foram os temas que acabamos de ouvir, de Samuel J. Hoffman. Vamos agora ficar com uma música de Bach, uma música que é tocada em Thelma. É uma música clássica e que vai anteceder às minhas despedidas. Vamos ouvi-la. Assim que chegamos ao final do nosso Nota 7, é mais uma edição que termina, mas não sem antes ouvirmos aquilo que Jean-Michel Jarre foi capaz de fazer com um Thelma. Ele não toca música, mas faz algo que, podemos dizer, assusta. Claro que não é apenas um Thelma, há outros instrumentos por trás, mas Jean-Michel Jarre congelou a plateia com aqueles sons tão desesperados. É que já reparou que o Thelma tem esta particularidade. Em muitas alturas, aliás, como por exemplo nesta música de Jean-Sébastien Bach, parece às vezes voz humana. Pois no caso do Thelma, de Jean-Michel Jarre, também há alturas em que parece o apelo desesperado de uma criança. A nossa edição da Nota 7 fica por aqui. Já a seguir não. Vamos ter às 3 da tarde, porque hoje não há sertanejos pop universitário. Às 3 da tarde vamos ter mais uma edição de Na Rota do Sol. É o regresso da Joana Santos, às tardes do domingo, aqui do seu canal 2. Vamos então ficar com esta melodia. Fique bem e tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal 2. Jean-Michel Jarre, para despedidas. Yeah. Isso.